E essa é a Escola de Samba Gaúcha Brasileira, barbaridade! Fiz um vaneirão sambado, este samba vaneirado, que até hoje ninguém viu. Já pra ver como é que fica, gaita ponto com cuica, olha só o que saiu. Alaquinho com guitarra, tá na cara que dá forra, e muito pano pra manga. Bambolego e pandeiro, vai ser aquele treveiro na tua escola de samba. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. Como nós dissemos lá no Rio Grande, tá todos os peixes vendidos e os lambaricos contratados, compadre. Chico avise o passista que a chinoca vai pra pista para erar no meu sambão. Que o ginete não se afrouxa, tão esperando as cabrochas pra sambar no vaneirão. É esse vaneirão sambado, pode crer que dá babado, com dois roncos diferentes. A cuica com seu breque e a gaita ponto que é um leque, não vai ter ninguém que aguente. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia da gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia da gaiteiro, na mangueira ou na portela. A homenagem ao povo carioca que recebe turistas do mundo inteiro naquele carnaval bonito, barbaridade. O som desse reco-reco chega até me dar um treco, pois suas cócegas não fole. E esse tal de repinique deixa a gente com chilique, boca seca e corpo mole. Ai, seu Chico, não se zangue com esta cruza de sangue debaixo de um céu de anil. Meu Rio Grande hospitaleiro e o teu Rio de Janeiro, afinal tudo é Brasil. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, e na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro um gaúcho não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela.